Hoje a gente vai contar histórias das antigas aqui no programa, mas lá no grupo secreto do GugaCast, a gente vai fazer o contrário. A gente vai falar sobre Millennials e Geração Z com o oferecimento do PicPay. Eu trouxe meu amigo Felipe Dias, que nasceu aí no final dos anos 90, pra gente falar sobre o nosso conflito de gerações. Eu conto pra ele sobre como é trabalhar num escritório sem computadores, por exemplo, e ele me conta coisas como não entender como funciona a TV aberta. Tem até uma discussão profunda sobre o final de Lost. Vai ser muito legal se você for lá participar desse papo. E não vai ter custo nenhum, já que o PicPay devolve a primeira mensalidade integralmente como cashback. Você tem acesso aos mais de 800 conteúdos que a gente já fez lá, e você pode usar essa grana que o PicPay vai te devolver fazendo o que o PicPay faz de melhor, que é quase tudo. Cielo, Uber, boleto, dividir conta com os amigos, e o mais importante, sem contato. Vai lá em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado e você vai ter mini GugaCasts inéditos e diários. gugacast.com/assine. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje eu tô aqui com dois dos maiores podcasters do mundo. Esse negócio de do Brasil não rola mais, é muito pequeno. Para com isso. Não, é sério. Alexandre e Dave do Jovem Nerd. Lada, Nerd! E aí? Dave, vamos gravar aí? Tamo aqui. Não, você tem que falar vamos, se você der o seu bordão. Vamos. Caraca. Que emoção esse bordão. E o Rafael tá aqui também. E a gente vai ler histórias das antigas. Alexandre e Dave, vocês sabem a história dos seus antepassados? É, cara. Depende da distância. Qual o mais antigo que você sabe? Meu pai? Tá. Mas seu pai é um imigrante, né? Sim. Seu pai tem uma história, ele veio num barco? Ele veio de navio. É mesmo? Meu pai imigrou da Espanha pro Brasil. Ele tinha 18 anos, então isso foi em 60, por causa das inúmeras crises que a Espanha sempre teve. A Espanha sempre teve altos índices de desemprego, né? E aí ele veio pro Brasil, e ele veio no último barco de imigrantes espanhóis, assim, que sempre tem esse último barco de imigrantes, sempre, né? Tem um último barco. E é isso, aí ele veio pra cá, com uma mão na frente e outra atrás, trabalhou de garçom, cozinheiro, começou assim. Porque sempre tem essa história, a gente já leu no episódio de História das Antigas aqui, tem muito disso, né? O cara veio e o cara não traz dinheiro. Tipo, chegando lá eu me viro. Não tinha dinheiro nenhum, não tinha nem roupa. Cara, que loucura. E ele veio sozinho? Veio sozinho. Aí aqui ele tinha algum parente onde ele ficou um tempo, depois ele morava no trabalho. Ele conta que tinha uma muda de roupa só. E aí quando ele tinha que lavar a roupa, ele não saía, ele ficava esperando a roupa secar pra poder vestir ela de novo. Caramba, cara. Porque a ideia era juntar todo o dinheiro possível. E deu certo? Olha. Deu. Funcionou. Já, a minha mãe, a família dela também é imigrante, só que eu conheço menos a história, porque meu pai veio ele, né? Ele é o imigrante. Na família da minha mãe, os meus bisavós, os avós dela, vieram fugindo da Espanha na Guerra Civil Espanhola. E meus bisavós com os meus avós, e aí vieram pro Brasil. E depois minha mãe nasceu no Brasil já. Alexandre, você sabe algum antepassado seu antigo assim? Não, muito antigo não. Eu sempre mais minhas avós. Eu tinha pessoal da família que fazia a árvore genealógica da família e tal, mas eu nunca me interessei muito não. Rafael, você sabe alguma história nossa, do nosso bisavô? Não sei não, cara. Eu sei mais ou menos. Às vezes me perguntam de onde vem meu sobrenome, eu falo, cara, sei lá. Sabe o que é assustador? Porque a gente conhece os nossos pais, conhece os nossos avós, algumas pessoas conhecem os bisavós e tal, mas, tipo assim, bisavô é bem raro. Então, eu conheci uma bisavó. Pois é, mas você não sabia nada sobre ela, só conhecia ela, né? Não, é, exato. É, então, aí o que acontece? A gente sabe alguma coisa das histórias dos nossos pais, menos ainda dos avós, cara, e depois é nada, ou seja... Eu sei que meu avô ia no cassino da Urca e era taxista. Então, mas olha só, eu quero saber o seguinte... É um personagem legal, seu avô. Isso que eu tô falando é... E era judoca. Caraca. Bem legal. Quando as gerações forem descendo, depois da gente, tipo, o filho, neto, bisneto, não vai nem saber quem você é, maluco. Você vai ser completamente esquecido. É, certo que a gente vai deixar um monte de gravação aqui, né? É. Vai ser tudo perdido aí. Não, mas existe uma diferença entre o arquivo, né, de gerações passadas. Porque hoje, por exemplo, se eu tiver interesse em saber a história dos meus bisavós, por exemplo, eu não tenho pra quem perguntar. Minha mãe também deve saber muito pouco, meu pai. Então, é muito difícil acessar essa história, né? Pra gerações futuras, culturas, a nossa geração e as seguintes, elas registraram boa parte da vida delas online. É verdade. Seja redes sociais, seja Twitter, Facebook, Instagram, o YouTube, né? Dependendo da pessoa. Então, teoricamente. Tem facilidade maior, é verdade. Teoricamente, os filhos da Pícola, por exemplo. Vão poder pesquisar e ver quem a gente era. Eu acho que você tem razão. A gente tem um. Eu lembro até de um cara que uma vez tweetou, tipo, ah, daqui a 100 anos as pessoas vão estar entrando na sua página de Facebook pra ver o que você tá fazendo 100 anos no passado. Aí alguém respondeu, se existir Facebook. Mas de fato a gente tá deixando uma pegada digital muito maior, e a gente depende do mundo digital continuar funcionando pra gente acessar essas informações, mas de fato vai deixar. O que eu questiono é se haverá interesse das gerações de ficar cavucando. A página de Facebook e Instagram do bisavô. É, dos humanos, né? Eu acho que o resumo vai ser esse, igual o que o Azaghal deu. Quando falarem dele, e seu avô? Ah, meu avô era podcaster e foi atropelado por um ônibus. Essa história vai sobreviver, meu. Vai. Já é bom o suficiente. Já é acima da média. Eu descobri, a gente tem um bisavô que é alemão, né? A gente sempre ouviu uma história de que ele veio antes da guerra, porque ele não queria servir o exército, umas coisas assim que parecia que eram muito heróicas, né? E aí eu fui descobrir recentemente que não, que ele veio bem antes da guerra, da Segunda Guerra, depois da Primeira, mas bem antes da Segunda. E ele era de uma família rica lá, assim, não tem nenhum desses heroísmos, assim. Ele era um playboy, ele era de uma família rica, e eles tinham a ideia de que essa família tinha a ideia de que você tinha que estudar em outro lugar do mundo pra você ficar mais culto. Então, ele tinha decidido estudar medicina na Argentina. Caraca. Que é muito louco, né? Tipo, é um caminho contrário, é o contrafluxo. E aí, ele foi da Alemanha pra Argentina, de navio e tudo mais, né? Pra estudar. Só que ele chegou em Santa Catarina, se apaixonou por uma brasileira e aí mandou uma carta pra família falando assim, ó, eu não volto mais não, vou ficar por aqui. E aí, ele aportuguesou o próprio nome. Ah, é? É, o nome dele era Heinrich, uma coisa assim, e passou a ser Ernesto. Pô, mas Heinrich eu sempre achei que era Henrique. Eu não tenho certeza se era isso, mas aí ele mudou o nome dele pra Ernesto. É legal porque ele escolheu um nome de idoso, né? E na época não era de nome de idoso. Na época era um nome de jovem, era o Enzo. Pô, mas se da você pode, porque assim, qual era o nome dele? Heinrich. Então, se o seu nome é esse, você pode escolher qualquer nome. Né? Qualquer nome. Ele podia ter escolhido qualquer nome, escolheu Ernesto. Mas na época, era... Era maneiro, Ernesto era o Enzo da era época. Era Enzo, era isso aí. Já tava começando o Ernesto. Exato. Aliás, eu acho que, o Guga, você pode fazer um jogo disso, hein? Nomes de velho. Tipo, um nome de velho maravilhoso que vem do trote da Telerge, um clássico. Eliseu Drummond. Aqui é Eliseu Drummond da Telerge. Nome de velhos, é muito bom. Mais maneiro que Ernesto, só se ele tivesse mudado o nome pra Ernesto. Aí ele teria zerado. Ernesto seria fodão, ele, aí seria sumido o Brasil, né? Rafael, que histórias a gente tem hoje, além das nossas histórias, dos nossos avós aqui, que histórias a gente tem hoje nesse episódio de Histórias das Antigas? Hoje nós temos uma história sobre a Revolta Constitucionalista. Legal. Vai aparecer um Nerdcast de história. Legal. Temos uma road trip das antigas. Vai aparecer um Nerdcast de viagens. A gente já fez road trip juntos, Guga. Muitas. Viajar é se fuder versão século XIX. E uma história meio bad vibes de como eram as coisas nas antigas. Ai, gente, pra que isso, essa pegada bad vibes? Porque era assim, cara, era bruto. Guga já me fez chorar em estrada indo pra Filadélfia, mano. Foi mal, cara. Eu acho que ninguém vai chorar aqui. No máximo, a gente vai ficar um pouco chocado de como era a vida. Tem cachorro? Não, não tem cachorro. Mas então tudo bem. Então foda-se. E depois a gente ainda vai ler perguntas no Instagram, certo? No final do programa. Olha aí. Beleza. Então beleza. Rafael, vamos pro jogo preferido do Alexandre. Carros são como lanchas. Puta que pariu, eu amo. Carros são como lanchas. Rafael, como você é sempre o nosso host do Carros São Como Lanchas, explica aí o jogo. Bom, Carros São Como Lanchas é um jogo de comparações. Sabe quando você tem aquele avô que chega e fala assim, ah, meu filho, a vida é como um bom emprego. Você tem que tentar sua melhor chance. E aí parece uma parada sábia, sabe? Uhum. É, a vida é como uma caixa de chocolates, Forrest Gump. Uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que isso vai é um exemplo de Hollywood maior de Caça com Lanchas. É. Exato. Né? Mas a parada do Forrest Gump é porque ele não sabia ler, né? Como assim? Porque é só você virar do avesso e tem escrito todos os chocolates que ainda. É, se vier embrulhadinho assim, aí você consegue até evitar o de banana, o de figo. De ameixa. Bom, eu vou apresentar dois elementos e os participantes, que hoje são Jovem Nerd, Azaghal e Gustavo, vocês vão ter que fazer uma comparação e a que eu considerar que é melhor ganha aquele ponto. Nossa, certo. Eu tô nervoso, é muito difícil isso aí. Beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer a comparação e os três vão fazer da mesma. Não vai cada um fazer de uma diferente. Uhum. E a última rodada vale 1 milhão de pontos. Ok. Gustavo, beber Coca-Cola em taça de vinho é como vídeo de gente caindo. Caralho, que excelente. Vai, Guga. Beber Coca-Cola em taça de vinho... Beber Coca-Cola em taça de vinho é como vídeos de gente caindo. Surpreendentemente, é assim que o Faustão é sustentado. O que tem a ver com a Coca-Cola em taça de vinho, Faustão? É surpreendente. É surpreendente. Talvez seja assim. Maravilha. Azaghal, beber Coca-Cola em taça de vinho é como vídeo de gente caindo. Pode parecer satisfatório, mas não faz sentido nenhum. É bom. Foi verdadeiro, né? Muito verdadeiro. Não foi pro nonsense, foi pra explicação mesmo. Tem um aprendizado aí. Alexandre, sua vez. Beber Coca-Cola em taça de vinho é como o vídeo de gente caindo. Você sabe que é errado, mas foda-se. Eu achei que ele ia falar alguma coisa depois. E não, foi isso. Não, eles são muito bons, cara. Vocês são rápidos. Cara. O do Gustavo foi pro nonsense e aí ele colocou pra gente uma imagem que é o Faustão bebendo Coca-Cola em taça de vinho. Acontece. Eu tenho certeza que é assim que ele faz. O Azaghal já detonou logo as duas coisas. Tanto o vídeo de gente caindo como a Coca-Cola em taça de vinho. E o Alexandre matou o que é mesmo, porque eu tinha feito um gabarito que diz assim, você diz que não liga, mas fica feliz quando acontece. Ah, olha aí, tem o gabarito. Como o Alexandre mais se aproximou do gabarito, esse ponto vai pra ele nessa rodada. 1-0. Então, já que você ganhou essa, você começa a segunda rodada. Estetoscópio dourado é como um acelerador de partículas. Que maravilhoso. Ai, caraca, deixa eu pensar, cara. Caraca, isso é difícil, mano. Estetoscópio dourado é como acelerador de partículas. Caraca, isso é difícil, peraí. Não sei, cara. Esse realmente não sei. Não consigo. Nada, não sei nada. Caramba, zerei. Eu ganhei esse ponto, então. Não consigo. Fala, Guga, fala você, vai. Vamos passar. Gustavo. Estetoscópio dourado é como com um acelerador de partículas. Eles podem salvar o mundo quando em volta do pescoço do Nicolas Cage. Caraca. What? Caraca, tá bom. Eu tava tentando criar um negócio que faz sentido. Aí você me vê com essa. Não fez sentido? Não fez sentido? Fez total sentido. Um acelerador de partículas. Ficou muito melhor. O pescoço do Nicolas Cage. Exato. Você já viu o filme do Nicolas Cage? Ele pode ter um filme com o Nicolas Cage gigante. É. Caraca. Seria incrível, incrível, inclusive. Eu vou falar qualquer merda nonsense, então. É, então. Então, Azaghal, sua vez. Estetoscópio dourado é igual um acelerador de partícula. Apesar de um ser cafona, os dois servem para investigar a vida. Nossa! Olha aí! Olha aí, eu gostei. Tá bom. Gostei também. A minha resposta é um estetoscópio dourado africano ou europeu? Tanto faz. Essa é a resposta ou você estava perguntando para você? Essa é a resposta. Essa foi uma cartada nova, mandar uma pergunta. Foi, realmente. Que tem uma referência clássica de Monty Python. Ah, então, eu não saquei a referência. Ah, porra, Guga! É legal que esse é o episódio de História das Antigas, você trouxe mais uma coisa de velho, né? O Gustavo, novamente, mandou muito bem, trazendo a imagem pra gente de um cartaz de filme do Nicolas Cage, com um fundo escuro e um acelerador de partículas em volta do pescoço. Maravilha. Eu consigo imaginar um pôster melhor ainda, que é o Nicolas Cage com um estetoscópio no pescoço e o acelerador de partículas como uma auréola. Caraca, foda. Isso é um outro jogo. Faça um pôster de filme do Nicolas Cage. Obrigado, Dave, por ter contribuído pro meu ponto. Não, não contribuiu, porque o Azaghal, ele falou a verdade. Os dois investigam a vida de uma forma muito diferente. Um num nível subatômico e o outro no consultório ali na clínica. Olha aí. Então esse ponto vai para o Azaghal. Obrigado. 1-0. Obrigado. Bom, Gustavo tem a chance da virada, porque esta é a última rodada, e a última rodada, como sempre, vale 1 milhão de pontos. Dessa vez, nós vamos começar pelo Azaghal. Azaghal, mosquinha de banheiro é como Wi-Fi de hotel. Caraca, maravilhoso. Incomoda e não serve pra nada. Ganhou. Cara, o Azaghal é muito bom nesse jogo, ele é muito rápido. É, né? Caramba. Deixar claro que não foi editado o tempo de pensamento aqui do dele, né, do Azaghal nessa. Foi na lata. Foi na lata. Sou eu agora? É você. Mosquinha de banheiro é igual o Wi-Fi de hotel. É difícil de pegar. E quando você finalmente pega, é bastante insatisfatório. Cara, qual é a satisfação que você espera ter ao pegar uma mosquinha de banheiro? É, suja sua mão. Esse é o ponto. Alexandre, do Jovem Nerd. Essa é a sua chance de redenção. Mosquinha de banheiro é como Wi-Fi de hotel. Cara, eu acho ofensivo tentar achar uma resposta melhor que a do Dave. Não tem, cara. É perfeito, dele é perfeito. Sei lá, use VPN. Que porra, foda-se, não faz sentido nenhum. Eu achei legal que na última rodada você começou a entender o jogo. Eu gostei da resposta do Alexandre, use VPN. Eu gostei também. Porque parece nome de inseticida, né? Caraca. Muito bom, use VPN. Eu nem pensei. Terrível nisso. Contra os insetos. Só os insetos. Eu acho que esse VPN mata. Eu acho que essa resposta foi muito boa, mas como a do Azaghal foi muito na lata, cara, ele nem precisou pensar. Este ponto vai para o Azaghal, que é o grande campeão desta edição de Carson de Manchas. Mais uma vez. Caralho. Você ficou feliz, Alexandre, de ter jogado o Carson de Manchas? Muito, muito. É muito difícil, muita pressão, mas eu amo. É muito genial esse jogo. Beleza, bora pras histórias? Posso dar só um recadinho antes? Ah, lógico. Com certeza a maior parte dos nossos ouvintes são os mesmos, né? Sim, Nerdcast sim. E GugaCast. Mas a gente tem uma novidade que a gente gostaria de compartilhar com as pessoas, que é, por conta do período que nós estamos vivendo de quarentena e de isolamento, a gente tomou algumas medidas pra continuar mantendo a nossa empresa saudável e reduzir o tamanho do Nerdcast, removendo a leitura de e-mails, que assim reduz o tamanho do arquivo e reduz o custo de transferência. Mas estamos fazendo a leitura de e-mails no YouTube. Toda sexta-feira, às 9 horas da noite, uma live onde a gente lê os e-mails e também lê e interage com a galera. Cola lá. Toda sexta-feira, 9 horas da noite, leitura de e-mails live. No YouTube, youtube.com/jovemnerd. Rafael, que histórias a gente precisa para os próximos episódios? Bom, a gente precisa de histórias de vilania. Okay. Então, se alguém te deu uma maçã envenenada e você dormiu até receber um beijo, ou se alguém te sacaneou na firma, mande sua história pra gente. E também histórias para o especial do Canadá. Histórias que se passam no Canadá, este país tão simpático e tão querido para o GugaCast. Aonde o GugaCast é o maior podcast. Sim. Apesar do Alexandre não acreditar. Beleza. Quem lê a primeira? Ah, eu acho que essa podia ser o Alexandre. Alexandre, você lê pra gente a primeira história? O Feiticeiro e o Guerreiro. É o He-Man ainda? É, todos os títulos do GugaCast, há uns 40 episódios, são títulos de episódios do He-Man. Exato. Salve Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Caio não está aqui, só os possíveis convidados. Meu nome é Daniel e hoje eu vou contar pra vocês a história do meu avô Alfredo. Eu não cheguei a conhecer o Nono, pai do meu pai, mas cresci ouvindo suas histórias e guardo elas com bastante carinho. A que hoje eu divido com vocês é de como uma guerra estúpida, como todas as outras guerras, mudou a vida do seu Alfredo. O ano era 1932, o ano que nasceu Johnny Cash e Irving Langmuir faturou o Nobel de Química. Aqui no Brasil, ocorreu... Rafael! Que mais aconteceu no ano de 1932? Você achou que você ia escapar dessa? Eu achei que eu tava livre dessa. Alexandre, eu assustei você? Não, tá tudo bem. Ah, que pena. Em 1932, em outubro, precisamente, foi lançado ao mar o navio Lafayette. Tem alguma importância histórica esse navio? Ele foi construído para ser o rei dos transatlânticos e foi o primeiro a ultrapassar 60 mil toneladas. Ah, olha, agora eu lembrei. Lembrou, né? Aham. Uhum. Grande ano de 1932 e o navio Lafayette. Não, gente, vocês não estão lembrando. Foi o voo da Amelia Earhart. Aí, é mesmo? Primeira mulher a fazer um voo solo através do Atlântico. 1932. Cara, se ela tivesse feito isso em 33, ela teria sido menos ofuscada pelo lançamento do Lafayette. Continua aí, Alexandre. Aqui no Brasil, ocorreria a chamada Revolução Constitucionalista de 32, um levante do Estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. Tipo 2020. É. As razões do conflito nunca ficaram muito bem esclarecidas pra mim. Penso que pro Alfredo aquilo tudo fosse ainda mais confuso. Bom, qualquer que fosse o motivo, o meu avô servia ao exército que lhe dava entrada obrigatória no conflito. E lá teve que ir ele, com mais um grupo de gente mal equipada, trocar tiro com gente que não tinha nem razão pra brigar. Na linha de frente do combate, perto da fronteira com Minas Gerais, o seu Alfredo teve pela primeira vez a dimensão da furada em que ele havia se metido. Com equipamento inferior e sem treinamento, as forças paulistas sofreram derrota após derrota. Rapidão, será que foi na cidade de Fronteira, em Minas Gerais? Não, Gustavo, não comece. A gente tá com um convidado aqui hoje. Não, mas é sério, cara. Tem uma cidade chamada Fronteira, fica na latitude 20.16.4 sul, longitude 49.11.58 oeste. É uma altitude de 458 metros, cara. Tem 18.103 habitantes e faz fronteira com Frutal, Guaraci, Icém e Orindiúva, sendo as três últimas no estado de São Paulo. Por isso, talvez, fosse fronteira. Ah, mas ela faz fronteira com Minas Gerais, afinal, ou não? Não, ela é em Minas Gerais e faz fronteira com São Paulo. Tá bom, entendi. Faz fronteira com Guaraci, Icém e Orindiúva. É que depois desses nomes maravilhosos, faltou criatividade e chamaram a cidade de Fronteira. Exato. Eu torço para que tenha sido em Orindiúva. Eu tenho certeza que tem alguém de fronteira que ouve o GugaCast e pode questionar isso, ou não. Bom, ele tá sofrendo derrota após derrota e, pior de tudo, sua mãe, Dona Agnes... Dona Agnes está bem de acordo com a época. Estava doente e sem o filho para tomar conta dela. Outros combatentes também começaram a perceber o tamanho da cagada que estavam se metendo e o número de desertores aumentava cada vez mais. 2020. Quando o soldado Alfredo recebeu a ordem de atirar em quem recuasse. Caraca! Nossa, cara. Louco, isso é a União Soviética. Cara, se pensar bem, era uma época mais feliz, né? Porque você ia pra guerra, você não tinha um WhatsApp que chegava e dizia assim, olha só o que vai acontecer com você na guerra. Você ia. Chegando lá, você descobria. Pois é. Meu avô era um homem simples, um jovem ítalo-brasileiro que tentava ganhar a vida em São Paulo. Desobedecer um superior poderia lhe custar caro. Mas se tinha uma coisa que ele não era, é covarde. O seu Alfredo apontou a arma para o superior que tinha lhe dado a ordem e disse, você pode me mandar fazer qualquer coisa, mas não atiro dos meus amigos. Caraca, mano. Caraca, seu Alfredo. E não era um exército de verdade, né? Era uma milícia. Era um exército paulista que se juntou pra lutar contra o exército brasileiro. Caraca. Sua bravura e lealdade lhe renderam uma punição. Ele foi deixado pra ser capturado pelas forças mineiras. Preso, ele foi levado para o Monte Santo de Minas, ao sul do estado de Minas Gerais. E lá, de dentro de uma cela, ele recebeu a notícia que minha bisavó Agnes havia falecido. Caraca, nossa, que perrengue. Cara, que desgraça. Na cadeia, os presos contavam com a solidariedade das pessoas da região para não passarem fome. As mulheres levavam mantimentos aos cativos, deixando cada vez mais claro quão estúpida aquela guerra era. Uma das pessoas que levaram comida era a dona Durvalina e sua mãe. Esse é nome de velho mesmo. Essa pessoa nasceu idosa. Não é possível. Esse nome nunca foi de jovem. Nem existe mais, cara. Pois é. Durvalina era bem comunicativa e acabou fazendo amizade com alguns dos presos, entre eles o meu avô. Eles conversavam cada vez mais, até que seu Alfredo disse que casaria com ela assim que aquilo tudo acabasse. Caraca, amor de cadeia. Não, amor de cadeia é um amor simples, né? Olha, eu tô aqui passando fome, você me trouxe comida, eu vou casar com você. Pegou pelo estômago, não é assim? A guerra acabou, mas de uma hora para outra, Alfredo foi mandado de volta para São Paulo junto com os outros prisioneiros. Ele mal teve tempo de se despedir de Durvalina, mas jurou voltar lá para buscá-la. Chegando em São Paulo, uma humilhação. Os soldados paulistas tiveram cano de suas armas cerrados num ritual de baixa desonrosa. Caramba. Expulso do exército, sem sua mãe e sem dinheiro, ele precisaria encontrar uma nova forma de ganhar a vida. É muita burrice isso, jogar uma arma fora... Só pra do cara desonrar o cara, desonrar, né? Só pelo símbolo. Seria legal se eles usassem a mesma arma pra todo mundo, né? Eles iam cortando de pouquinho. Ah, tipo a gravata, tipo, gravata de casamento. É, eu acho que a gente encontrou o contrário perfeito da gravata de casamento. A baixa desonrosa. Para sua sorte, não demorou muito para pintar uma oportunidade para o jovem Alfredo. Uma gráfica perto do estádio do Canindé. Parece aleatório, mas essa informação será importante. Estava precisando de um aprendiz de tipógrafo. E lá foi o Alfredo, que mal sabia escrever, aprender a operar os tipos móveis. O estádio do Canindé é o estádio da Portuguesa. É da Portuguesa? Essa história é massa de ser das antigas, porque parece as histórias assim do Pato Donald, sabe? O cara era do exército, aí de repente ele vira um tipógrafo e no momento seguinte ele é um policial. É, porque isso realmente acontece com o Pato Donald, né? Depois ele pilota um barco. Isso. Olha, continua aqui. O tempo passou, ele juntou dinheiro e no coração as saudades de Durvalina, com quem não falava há meses, começou a apertar. Lembrando que não tinha WhatsApp nessa época. Então ele comprou uma passagem para Monte Santo e lá foi buscar sua amada. Eu acho que ele podia ter aproveitado que agora ele sabia operar tipos móveis e fazer uma carta datilografada, mandar para Durvalina, escrito só com a seguinte frase: manda nudes. Nossa. Caralho. Cara. Aí ela manda umas pinturas, né? Um desenho. Isso. Quando viu Alfredo de volta, dessa vez sem a aparência minguada de um prisioneiro de guerra, Durvalina sabia que aquele era o homem de sua vida. Meu pai disse que meus avós nunca contavam detalhes desse reencontro. Melhor não, né? Mas... Pelo amor de Deus. Exato, quem é que né? quer saber isso? Mas eu gosto de imaginar que tocou aquela música quando o professor Girafales vê a Dona Florinda. Olha. Ah, isso é uma boa imagem. Fica é. Preso nessa imagem. É. Exato. A imagem que eu tenho é o beijo na boca do Lima Duarte, sabe? Aquele beijo... É. Juntos, os dois voltaram para o bairro da Moca, em São Paulo. Olha aí, Azaghal. Sempre que o Azaghal se pede São Paulo, ele cai na moto. É mesmo? Não, isso é uma era pré-GPS, né? É, gente? Pré-GPS. É porque se perder na Moca, não faz sentido estar na Moca. Você se perdeu demais. Todas as vezes que, antes da era do GPS, que eu andava de carro em São Paulo, eu me perdia e eu parava na moto. Era um fato, eu parava na moto. Que loucura, cara. Onde você se perdia que você ia pra moto? Cara, de todos os lugares que você possa imaginar. Uma vez eu tava na 23 de maio, queria ir pro Shopping Morumbi para ir na moto. É, porque você foi totalmente pro lado errado, você sabe. Eu sei, cara. Não tô feliz com isso. Nunca foi legal. Por isso que eu gastei uma fortuna pra comprar o primeiro GPS que surgiu no Brasil. Fui eu o comprador. Lá, eles lutaram para construir uma vida simples, mas digna, na Moca. Alfredo tornou-se tipógrafo e, como passatempo, batia uma bola com o pessoal da firma no estádio ali perto. Porra, no estádio? Caraca. Que massa. É, naquela época. Caraca, tinha pelo menos 22 funcionários essa empresa. Pra jogar no estádio, né? Cada um era responsável por uma letra. Até que um dia, um pessoal de um tal de São Paulo Futebol Clube chamou Alfredo pra jogar com eles. Caraca, o cara era bom. Caramba. Mas isso é história pra outro programa. Como assim? Porra, a melhor parte da história. Caraca, cara. Agora que... Nossa, porra, cara. Escrevi pra vocês como uma homenagem ao meu pai, o senhor Vicente, que se emociona toda vez que conta as aventuras do nono e que me faz saber um pouquinho mais sobre meu avô, que eu não tive a sorte de conhecer pessoalmente. Obrigado pelo trabalho incrível de vocês. Abraço. Não, acabou? Caralho, a história da torcida fica boa. Exato. Cacete. Ah, porra, o cara que era soldado, que foi prisioneiro de guerra, que se apaixonou. Guerra. Conflito. Que virou um tipógrafo, fez uma vida e foi jogar no São Paulo Futebol Clube? Como essa história parou aqui? Não, porque essa profissão morreu. Quero saber como é que esse cara se recolocou no mercado. O quê? Jogador de futebol? Tipógrafo. Ah, tá. Não, ele foi virar jogador de futebol, porra. E a gente não sabe. Aliás, falando em profissão que morreu, Rafael, momento Alura. Desafio, momento Alura. Tipógrafo, momento Alura. Vai lá. Se você aprendeu a ser tipógrafo com a sua família e hoje essa profissão não tem muito espaço no mercado de trabalho, faça um curso na Alura. Lá você tem mais de 1000 cursos com apenas uma assinatura e você pode conseguir se recolocar no mercado de trabalho ou dar um upgrade na sua carreira de tipógrafo. Pô, foi bom. Foi fácil essa, na verdade, né? É, foi bom que era uma profissão, né? Eu já dei a letra. Você viu o que eu fiz? Olha. Faltou falar que tem desconto no nosso link alura.com.br/promoção/gugacash. Tem R$100 de desconto. Excelente. Quem é a próxima, Rafael? Azaghal, essa é pra você. História 2, captura de Protetor das Neves. Tem um episódio do He-Man que é do Protetor das Neves? Tem. Eles capturam o cara. Protetor das Neves. Caraca, mano. Bom dia, Rafael e Gustavo. Vocês não vão responder o bom dia do cara? Bom dia. Bom dia. Me chamo... Mas acredito que seja uma boa ideia trocar todos os nomes e locais dessa história. Eu sugeriria trocar por nomes de Clube da Luta, mas acho que não tenho tantos. Já que a gente tá falando do Senhor das Neves aqui do He-Man, a gente podia usar os nomes dos personagens do He-Man. Até porque do Clube da Luta, o único nome que eu lembro é o do Robert Paulsen. Eu nem lembrava, só lembrei porque você falou. Eu nem sei quem é. His name is Robert Era o Paulsen. Cara que tinha tetas. Ah. É, era o cara gordão, e aí quando ele morria, todo mundo ficava falando assim... His name was Robert Paulsen. E aí eles passaram a dizer isso pra todo mundo que morria, mesmo que eles não se chamassem Robert Paulsen. Preciso ver esse filme de novo. Além da temporada, todas as temporadas do He-Man. Caraca. Quem me contou o ocorrido foi vovó, a senhora Tila. Tila. Exato. Okay. Enquanto assistíamos a novela das 6, e num ato escabroso qualquer do vilão, eu perguntei brincando. No interior, antigamente, era assim mesmo? E a pacata senhora Tila me responde. Menino... Você não sabe. Que é assim que a Tila fala. Hoje percebo quão fortunado é aquele que nada sabe. Não é afortunada a palavra? Eu acho que é afortunado. Aconteceu no começo dos anos 40. Tenho certeza que nada muito relevante aconteceu nesse período do mundo. Rafael? Rafael, não, mas aí isso é uma década, né? Aí tudo bem. Na bucólica cidadezinha de Eternia, no interior de São Paulo. Vovó Tila tinha por volta de 7 anos quando viu seu tio Pacato no pomar em que sua família morava, de mãos dadas com uma moça muito bonita. Vovó era muito nova para entender o significado do anel dourado que a moça usava em sua mão esquerda. Anel dourado é uma coisa comum em Eternia, inclusive. Pode ter muito significado. E tangas. Tangas de... Como é que é? De texugo. Exato. Mais tarde, naquele ano, seu tio apareceu morto na porta de casa. Caralho! Caralho! Escalou caralho. Muito rápido. Caraca. 2 tiros de escopeta no peito. Eu não vou nem trocar por armas de Eternia, gente. Meu Deus. Maluco. A moça bonita era esposa do dono do cartório. Esqueleto. O esqueleto. Guarite. Não, esqueleto, maluco. Meteu 2 balaços no peito do maluco? A pessoa mais próxima de uma figura de autoridade que a pequena cidade possuía. Todos sabiam que era questão de tempo e não valia a pena tentar prestar nenhum tipo de queixa. Caraca. Meu Deus, cara. A irmã de Pacato... Dona Feiticeira, mãe da minha avó Tila, ficou arrasada. Tá começando a ficar difícil. E foi pessoalmente bater no esqueleto, num ato de desespero. Caraca. Caramba, cara. O reinado de tirania, né? Esqueleto. Porra. Quem estava lá disse que ao ver a mulher aos prantos, ele pareceu se sentir envergonhado. Baixou a cabeça, pediu desculpas. E desde então virou um grande amigo... Não. Caralho! Virou grande... Não. Caralho! Eu dei 2 tiros de escopeta no teu filho, mas vacilei. Foi mal. Desculpa. É jantar na minha casa? Caralho. É, porque a feiticeira tem essa magia, né? Ela foi lá de colã e asas de pássaro. Caraca, e bateu nele. Tô em choque nessa história. Ó destino, és mutável como a lua. Anos se passam, ouve-se no rádio que a guerra acabou e o mais desavisado pergunta, que guerra? Minha avó agora tem 14 anos e já sabe que seu pai... Mentor. Mentor, não é flor que se cheire. Se mau caratismo é genético, eu devia me entregar para as autoridades antes que esse gene se ative em mim. O Crápula havia tentado vender minha avó... Caralho, novela das oito, amor de mãe. Caramba, mentor. Quando esta nascera, pois não tinham dinheiro para mais uma boca, sendo impedido pelos próprios filhos de vender a irmã. Caraca, que loucura. E vivia abraçado na Kátia. Maligna. Não, com certeza é cachaça. Cachaça. Por isso cachaça. Que é cachaça. Ah, entendi. Não, maligna não cabe então também. É maligna. Então vivia abraçado na maligna. É maligna. É uma boa gíria. Quando tomar uma cachaça e falar, toma uma maligna. Toma uma maligna. Um dia chega de madrugada em casa, acordando toda a família, que se reúne na sala de estar e vem um homem estranho sentado no sofá ao lado do meu bisavô. Eu tô totalmente perdido. Eu também, o bisavô é o mentor, não é? É. O bisavô dele é o mentor. Dona Feiticeira, irritadíssima, já gritando com seu esposo e perguntando quem era o homem. Mentor, pálido e trêmulo, manda as crianças pro quarto e diz: Feiticeira, busca o esqueleto. Ele vai poder retribuir o que fez com seu irmão. Retribuir o que fez? Retribuir? Caralho. Eu não sei se essa palavra é melhor aqui nesse momento. Nesse momento, Feiticeira viu o sangue escorrendo do corpo sentado no sofá. Caraca, o mentor matou irmão, o cara. Que porra é essa? Nossa, cara. E a avó contou isso tudo vendo novela? Caramba. Que novela era essa, né? É. Certamente não era Chocolate com Pimenta. Não. É. Naquela noite, Esqueleto chegou na casa de meus familiares com mais dois irmãos, levaram o corpo pros fundos e fizeram com ele o que faziam com os porcos. Caralho, eu tô em choque. O Breaking Bad. Usando soda cáustica, o transformaram em sabão. Não, não. Agora, não, não, agora não. Deu pra entender o lance do Clube da Luta. Como você acha que sabão é feito em Eternia? Não com o corpo dos seus inimigos, né, cara? As indústrias do esqueleto, cara. A família Esqueleto levou os restos embora e no dia seguinte minha avó esfregou as manchas de sangue do sofá e do chão. Ela nunca soube quem era o homem que seu pai matara, o pai dela. O mentor. Nem o que ele fez para merecer esse destino e muito menos o que foi feito do sabão. Não é possível que eles realmente fizeram sabão, assim. Tiveram esse cuidado. Não é possível. Toma essa, Walter White. Mas ela tem a impressão que suas roupas passaram a ter um cheiro diferente. Não, história pra... Não. Não, foi um bom jeito de terminar esse parágrafo. Caraca. É o cheiro da culpa, né? Olha, aí gostei. Depois disso, passei a ficar quieto enquanto vovó assiste novela. Desculpem pela história mentirosa, obrigado pelo trabalho de vocês e espero voltar ao grupo secreto quando as coisas melhorarem. Um abraço. Fanfic. Bizarro. Essa era uma história que eu não esperava. O episódio das antigas é sempre imigrante que conseguiu fazer algo, né? E agora é isso. Eu acho que foi fanfic, foi uma fanfic das antigas. Um Breaking Bad dos anos 40, em Eternia. Eu não duvido que no interior, na verdade, em qualquer lugar, as pessoas se matem. Isso é normal. As pessoas estão aí se matando desde sempre. Mas a parada do sabão é que entregou que é fanfic. E o fato do pai, do mentor, ter matado o maluco, levado pra casa e botado sentadinho no sofá. Tu faz isso com o corpo, Guga? Eu não, cara, mas eu não sou igual o mentor, né? O mentor é um maníaco. Não, e eu acho que se esse era o Breaking Bad do interior nos anos 40, se tivesse uma série, ela ia se chamar Ficando Marvado. Ó, eu vou te falar que a cidade de Eternia, ela é a 398ª maior cidade do estado do universo onde ela fica e tem 8.930 habitantes hoje. Caramba. Então, é possível que todo mundo saiba dessa história lá, a gente pode investigar. Caraca. Eu não quero me meter nessa história. Eu deixo pra lá. É. Posso ler a última história, Rafael? Ou você lê? Lê aí, por favor. O maior show de Eternia. Novamente em Eternia. Olá, Rafael, Caio e Guga. Meu nome é Max. Não é necessário trocar os nomes, felizmente. Então é essa, Zagal. Sou originário do Rio de Janeiro, porém vivi a maior parte da minha vida no sul do Brasil, mais especificamente em Santa Catarina. Cara, em que cidade que seria isso, hein? A gente vai triangular e tentar descobrir depois qual é a cidade dele. Hoje trago-lhes uma história não minha, mas de uma pessoa a qual tenho profunda admiração e respeito, o senhor meu pai. Sou conhecido nas rodas de amigos por contar mais histórias do meu pai do que minhas, visto que ele viveu a vida mais intensa de que eu tenha tido notícia, e os humildes acontecimentos da minha existência não chegam aos pés das loucuras outrora narradas por ele em noites de verão. Essa história começa há bastante tempo atrás e bem longe do Brasil, mais especificamente em maio de 1946, na recém-destruída Alemanha pós-guerra. Meu pai nasceu prematuro com 8 meses, fruto de uma comemoração do fim da guerra, que havia acabado 8 meses antes. Filho de pais alemães, foi abandonado por seu pai logo após seu nascimento e foi criado nos seus primeiros anos apenas por sua mãe. Segundo ele próprio, desde muito cedo era muito independente. Aos 6 anos, buscava restos de cobre nos destroços da guerra para vender e ajudar sua mãe com as despesas de casa, e devido a esse ofício, passava a maior parte do tempo fora de casa e estava constantemente machucado. Cara, imagina ser uma criança em 1900, sei lá, final da década de 40, na Alemanha. É sinistro. Em sua casa residiam apenas ele, sua mãe e sua irmã mais velha. No entanto, após completar seus 6 anos de idade, sua mãe conheceu um outro homem, um canadense. Olha aí, podia ter uma história do Canadá. Podia. Você acha que qualificava se eu escolhesse pro Canadá, tava valendo? É a sua cara falar isso, tem um canadense. Um canadense pelo qual se apaixonou e acabou se casando no ano seguinte. Com a divisão da Alemanha no ano de 1949, a família de meu pai acabou ficando no lado ocidental. Deu sorte aí. No entanto, ainda que fosse muito melhor que o lado oriental, a vida no velho continente estava muito difícil e, pelo bem de todos, alguns anos depois, meu avô decidiu que levaria a família para sua terra natal, o Canadá. Tá, mas peraí. É, o avô dele é o padrasto do menino, né? Que ele tá falando. Não é o pai, de verdade. Não, o pai abandonou. O pai abandonou, então ele considera avô dele o padrasto dele, é isso? Isso. O canadense. A gente pode chamar de padrasto canadense. E a gente já imagina imediatamente que ele é um lenhador. Sim. Ou a polícia montada. Ou a Celine Dion. É. Apesar de uma boa ideia... Ou o Justin Bieber. Apesar de uma boa ideia... Ou Dana Carvey. Apesar de uma boa ideia, o empecilho financeiro surgiu e só havia dinheiro para 3 passagens no navio cargueiro. Sempre tem isso. Cara, toda a história de imigração tem isso. Alguém fica para trás. E provavelmente era o último navio. É o último navio. Não, e a lei da imigração fala isso. Ó, você pode vir, mas uma pessoa da sua família tem que ficar para trás. É, tem que ficar para trás, né? Só havia dinheiro para 3 pessoas no navio cargueiro que os levaria para o outro lado do Atlântico. Por ser o mais novo, meu pai foi escolhido para a viagem. Sua irmã mais velha ficou para trás na casa de alguns tios distantes e assim ele embarcou para o Canadá à procura de uma vida melhor. Caraca, essas histórias são muito malucas, cara. E elas são de verdade, né? As pessoas, as famílias se separavam. É isso. Não, você fica aí então. É. Ah, tudo bem. Fica aí, boa sorte, a gente vai atrás de uma vida melhor, você fica nesta vida de merda. A gente gosta dos dois, mas a gente vai levar só um. Um só tá bom. É bizarro, cara. Filhos, eu amo vocês igualmente, mas você vai ficar aqui e nós vamos seguir para o Canadá. Um abraço. Como tantos dos nossos ouvintes fizeram, e procurar uma vida melhor no Canadá. Sim. Praticamente 80% da audiência do GugaCast fez isso. Capítulo 2, Juventude. O substantivo, não o time de futebol. O navio que trazia a família portou no velho, então novo, Porto de Montreal. Meu pai, que na época tinha por volta de 7 anos, não falava nem inglês, o principal idioma da cidade na época, e nem francês, o principal idioma da cidade atualmente, devido à Revolução Tranquila da década de 60. Vocês sabiam que no Canadá houve uma revolução chamada Revolução Tranquila? Cara, só no Canadá mesmo é possível. É a coisa mais canadense que pode existir, né? Revolução Tranquila. Gente, vamos fazer a revolução? Vamos, tá decidido. Revolucionando. Vamos sim, mas numa boa, beleza? Beleza. Ok. Então tá feito, então acabou. Aí todo mundo se organizou, sobrou espaço pra todo mundo. Fizeram a Revolução Tranquila, então agora o idioma oficial é francês. Ui, e acabou a Revolução Tranquila, é isso? Essa é tranquilo. É, mas é isso mesmo, o estado do Quebec, ele era basicamente governado pela Igreja Católica. E aí, numa Revolução Tranquila, eles resolveram acabar com isso. Essa é a Revolução Tranquila. Tá bom. Eles chegaram pros padres e falaram assim, ó, não, vamos fazer isso, vamos separar aqui Igreja e Estado, anos 60 já, né? Tá na hora. E aí eles falaram assim, tá bom. Já deu, né? É. Desculpa aí, ouvintes canadenses, por ter falado da Revolução dessa maneira. Espero que vocês fiquem tranquilos. Pouco após a chegada em terras canadenses, minha avó ficou muito doente, até hoje não se sabe exatamente do que, mas suspeita-se de tuberculose, e morreu poucos meses depois. Meu pai então seria criado por seu pai adotivo pelos anos que viriam a se seguir. O jovem Heinz, que é o nome do pai dele, o pequeno alemão, teve uma infância e juventude muito turbulenta no Canadá, por não saber falar muito bem o idioma local, mas principalmente por ser alemão, foi alvo de muito preconceito dos canadenses francófonos durante a década de 60, sendo constantemente chamado de nazista e afins. Caraca. O que surpreendentemente ocorre até hoje no Brasil. Presenciei um brasileiro chamando meu pai de nazista ano passado. Nossa, cara, que coisa horrível. Olha aí, bad vibes. Eu quero saber da irmã lá. No entanto, apesar de tudo, completou seus estudos. E aos seus 23 anos, decidiu pôr tudo que tinha na mochila, sair de Montreal e ir conhecer os Estados Unidos com um único meio de transporte. Carona, que era bem comum nessa época, né? Era, outro mundo. Capítulo 3, A Viagem, o substantivo e não a novela de 1994. Nossa, gente. Melhor novela. Saralho do... Essa é a história de velho. O principal objetivo de meu pai nessa viagem era conhecer uma mulher com a qual ele havia se correspondido por carta pelos últimos anos e que residia no centro-oeste estadunidense, mais especificamente no estado do Colorado. O estado, não o apelido do time de futebol. Não a cerveja, né? Não a cerveja. O nome dessa mulher é um mistério para mim. Meu pai nunca me revelou e acredito que exista a possibilidade de que ele simplesmente não lembre o nome dela. Para fins narrativos, vou chamá-la de Velma, que é um bom nome dos Estados Unidos dos anos 60 no Colorado. Velma? É um bom nome dos anos 60, vai, tipo, numa van. Não, é, tem que ser um nome tipo Amberlynn. Não, Amberlynn é mais redneck, né? Assim, é mais no sul. No Colorado é um lance mais hippie, entendeu? Ah, tá. Desculpa a ignorância. Meu pai conheceu Velma por meio de um daqueles sistemas de paintballs das revistas da época, por sempre ser assinante da National Geographic, e guardou todas elas. Tenho por volta de 600 revistas Nat Geo em casa. Parabéns. Vou jogar fora. Pra que você tá guardando isso, cara? Doa essa merda. Pelo amor de Deus, você fica revendo as revistas? Acabou trocando cartas com vários outros fãs da revista. Um deles, Velma. Com uma mochila nas costas e paixão no coração, em agosto de 1969, o ano que tudo mudou, meu pai foi para a autoestrada mais próxima esticar o dedão e embarcar no carro do primeiro desconhecido que encostasse o carro para ajudar. Vocês conseguem se imaginar fazendo algo assim na vida? Cara, não. Vou largar tudo, sei lá, não tinha grandes coisas também, mas né? Vou pegar minhas coisas, botar na mochila, esticar o dedo e vou dar um rolê. É isso. Sem planejamento, sem hotel, sem GPS, sem nada. Só vou. Do Canadá para o Colorado. É, cara, foi chão aí. Uhum. É, sem ter onde dormir, né? Você fala, a hora que eu pegar a carona, eu durmo no carro. Eu não consegui ir da 23 pro Morumbi. No seu próprio carro. O cara saiu de Quebec, foi pro Colorado de carona. É uma vida muito legal. E assim foi feito. Pouco tempo depois, um casal encosta o carro e diz que estava indo a Nova York e que se ele estivesse interessado, poderia juntar-se a eles durante o trajeto. Sem contar que essa galera toda transava, né? Não, vamos todo mundo transar, todo mundo aqui. Era, a carona era paga assim nessa época? Ah, cara, todo mundo hippie, né? Então era um lance de amor livre. É, eu não sei se era assim, mas essa história ficou muito melhor agora. Se você quiser, você inclusive pode transar com a minha esposa. Ah, claro. Meu pai topou na hora a carona, não transar com a esposa dele, porque isso não foi realmente dito. E embarcou no que ele relembra ter sido um Ford Galaxy, um carro caro pra época. A viagem, porém, ficou aquém das expectativas quando Heinz percebeu que o casal estava em constante conflito. O marido gritava com a mulher e a mulher batia em seu marido. Caralho! É, a vida de carona é isso, né? Você transando a viagem inteira. Imagina o cara, pô, achei que a gente ia transar, vocês estão aí brigando. Vocês parem de brigar, gente, eu achei que a gente ia transar. Summer of 69. Poucas horas de conflito intenso depois, o casal resolveu parar em um McDonald's para almoçar e tentar se acalmar um pouco para então, posteriormente, seguir viagem. Eu queria entender o ser humano, olha só. O casal que tá brigando o tempo inteiro, vê um maluco pedindo carona e resolve parar. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Porque só se eles brigaram do tipo, sei lá, o marido sabia que a mulher não gosta de dar carona, e aí ele parou de sacanagem. Eu vou dar carona pra aquele maluco ali. A mulher, não vai não. Agora eu vou. Não vai. Só se foi isso. Aí parou o carro, eles fingem que tá tudo bem. Oi, tudo bom? Você quer carona? Tá indo pra onde? Entra no carro. Aí passa 5 segundos e eles começam a brigar de novo. Esse é o único cenário possível por isso ter acontecido. Ou então pior ainda, mais constrangedor ainda, a briga era por isso. Ele simplesmente, sem falar nada, parou e deu carona pro cara. Aí ela começou assim, por que você tá dando carona pro maluco canadense? E aí a briga era sobre ele. Ele pode ter falado, porque eu quero que ele transe com você, não sei, né? É, ela não vai transar com um desconhecido canadense. É porque isso é um lanche canadense, entendeu? Ele tem que parar e ajudar o cara mesmo no meio de uma briga, entendeu? Eles pararam, eles brigando, pararam, ofereceram um donuts pro cara. Ah, porque eles são canadenses, eu tinha esquecido disso. É, o canadense, ele é muito nice, ele tem que fazer isso. E aí, no meio da briga, eles param pra comer no McDonald's com o cara. Durante a parada, e após fazer seu respectivo pedido na lanchonete do palhaço, o marido se ausentou para ir ao banheiro e meu pai ficou com a mulher na mesa esperando a comida ser servida. Olha, chegando, olha aí! E assim foi feito. A comida foi servida, ingerida e digerida e nada do homem voltar do banheiro. O cara foi embora, maluco. Deixou os dois no McDonald's. Nesse momento, a mulher começou a ficar preocupada, considerando que seu marido poderia estar passando mal no banheiro, e então foi até o seu resgate. No entanto, para surpresa, ao chegar no banheiro, este estava vazio. Foi então ao caixa perguntar se o atendente tinha alguma notícia do paradeiro de seu marido. E qual foi a surpresa quando o atendente disse que o marido havia pagado a conta logo após pedir, saído pelos fundos, pegado o carro e ido embora pelo menos uma hora atrás. Caramba, cara. Essa é uma situação constrangedora com um caroneiro. Sabe o que teria sido mais surpreendente? Se ela tivesse chegado no caixa pra perguntar e o cara tivesse falado: senhora, você entrou aqui sozinha no restaurante. É, seu marido. Oh. E aí ela olhasse pra trás e o nosso amigo alemão não tivesse lá também. Caraca! Caralho, toca a música do Twilight Zone. Sim, queridos amigos deste estimado podcast. O cara foi embora e abandonou a esposa com um completo estranho em um McDonald's na beira de uma autoestrada no meio do nada. Caraca. Bem, pro pai dele não mudou nada, né? Ele já tava largado na estrada mesmo. Era o objetivo do carona é ficar largado. A não ser que ele tenha casado com essa mulher. Ó, será? É, pode ser. Como gentleman que era e é, meu pai pediu que o atendente ligasse para uma central de táxis próxima e pedisse um táxi para que a pobre mulher se dirigisse para a rodoviária mais próxima, para que assim pudesse retornar para casa ou se dirigir ao seu destino inicial. Não obstante, ainda lhe pagou o táxi. É o bom caroneiro. Um bom caroneiro. Nenhuma boa ação, amigo. É. Fica sem punição. Esse cara vai tomar. Após a chegada e partida do táxi, meu pai ali permaneceu esperando uma carona. Algumas horas depois, uma Kombi atende seu pedido e encosta na autoestrada. Full hippie. Estava repleta de hippies dispostos a ajudar um irmão humano. Olha aí. Em um momento de dificuldade. Agora ele vai transar. Agora aí já é o facão. Agora é Scooby-Doo, maluco. Disseram ao meu pai que estava indo para a cidade de Bethel, pois lá haveria um festival de música que, caso ele quisesse ir, poderia comprar um ingresso com ele. Vocês sabem que festival é esse, né? Woodstock? Woodstock. Olha aí. Caso vocês ainda não tenham ligado os pontos ainda, o festival hippie que aconteceu em Bethel em 1969 foi nada mais nada menos do que Woodstock. Sem pensar duas vezes, meu pai embarcou na Kombi e deu sequência à sua jornada pelos Estados Unidos. Acabou a história da mulher? Que triste, cara. A vida do caroneiro é isso, as coisas vão passando. É, né? Fica pra trás. Não segue elas. É, a vida na estrada. Você tá preocupado com a mulher e a irmã dele que tá na Alemanha Ocidental? Ainda? Porra! É mesmo, cara. Ele não. Ele, eu quero saber as histórias. Ele foi pro Woodstock? Seria incrível. Ele foi pro Woodstock. Ele viu o Woodstock? Caraca, é. Respect. Aparentemente. É, porque o cara falou: se você quiser, eu não quero um curto música e foi embora. Não, lá vai estar cheio de caroneiros. Capítulo 4: Winning Boy. A expressão idiomática, não a música da Jenny Joplin. Vocês sabiam que a Jenny Joplin tem uma música chamada Winning Boy? Não, nem que tinha uma expressão idiomática. Não tem nenhum nome de música da Jenny Joplin. Não, nem Mercedes-Benz? Nem. Sério? Assim, acho muito legal, muito foda. Mas não sou um conhecedor. Nem Piece of My Heart? Assim, eu não sou você, Guga. Eu não sou esse cara da música. Ah, ok. Você é o cara do Julio Iglesias. Se fosse Julio Iglesias... Eu poderia saber. Fala o nome de uma música do Julio Iglesias. Sério que a gente vai entrar nessa seara de ficar falando de Julio Iglesias? Não, eu só queria o nome de uma música. Eu ia falar uma música do Henrique Iglesias, que é Experiência Religiosa. Pô, eu acabei de desmascarar o David. Ele não sabe o nome de nenhuma música do Julio Iglesias. Não sei, cara. Só que eu não quero entrar nesse caminho. Não sei onde esse caminho vai levar. Tá bom. Eu vou te dizer aonde o caminho do nosso amigo... Como é que a gente tinha falado que a gente ia chamar ele? Alemão canadense. O alemão canadense. Seguindo com eles dentro da Kombi, mas sem fumar maconha, ou isso é o que ele me diz... É o que ele te diz. Foi fazendo a festa até chegar no histórico festival de Woodstock. No entanto, caros amigos, aqui... Imagina você cruzar a fronteira do Canadá com os Estados Unidos numa van, toda florida, cheia de maconha. É, mesmo que ele não tivesse fumado, ele estaria maconhado. Eram outros tempos. No entanto, caros amigos, aqui essa história se torna uma não história, porque meu pai não entrou. Ah, não, cara. Não. Isso foi um momento merda, cara. Nossa, cara. Uma não história, pô. Eu até consigo entender, porque provavelmente ele não fazia ideia do que era, não tava ligado nos músicos incríveis que estariam se apresentando nesse lugar. Mas é muito triste. Hoje a gente só pode lamentar. Ali dentro daquela Kombi tinha uma história. E ele decidiu que ia ser uma não história. Se ele pôde mentir a respeito da maconha, ele podia mentir a respeito disso também. Se não, eu entrei, foi fora, dei um high five de transei na lama. É. Agora, provavelmente os hippies que estavam nessa Kombi eram muito chatos. Por quê, cara? Por quê? Porque se esses caras fossem legais, ele certamente teria ido com os caras pro Woodstock, cara. Pode Mas ser. Como assim? Como é que Porque, olha só, ele tá com os caras falam, olha, vai ter um show irado, não sei o que lá. Porra, se os caras fossem legais e ele estivesse divertindo, o que que impediria ele de, eu vou ficar mais um tempo com esses caras? Ele não tinha um cronograma, ele não tinha um horário específico pra chegar no Colorado. Ele, porra, essa galera é maneira, vou ficar mais tempo com eles. Os caras vão ser chatos pra caralho. E aí ele vazou. Mas tá aqui uma lição, né, cara? Você tem que entrar. Você não pode dizer não pra essas coisas. Mas imagina, se você pega uma Kombi que te leva pro sertanejo universitário. Mesmo assim, isso aqui é a vida em modo tutorial. A gente sempre fala aqui. Sabe, só falta ter uma seta vermelha. Entre aqui. Então, mas o Woodstock pra ele poderia ter sido um show do sertanejo universitário. Entendeu? Eu tô com a Azaghal nessa. Eu acho que eles chegaram... Quando ele entrou, os caras falaram assim... Cara, o rock entra pelas têmporas. Aí ele, porra, achou massa essa frase. 5 minutos depois, o rock, bicho, entra pelas têmporas. Aí o cara pensou, porra, eles já falaram isso na terceira vez. O rock, cara, entra pelas têmporas. Ele falou, puta, na primeira oportunidade eu vou sair dessa merda. Exatamente. Não dá pra argumentar contra isso mais. Agora, pode ser que o pai dele simplesmente não goste de nada disso. Porque provavelmente se os caras estavam indo pra Woodstock, eles estavam ouvindo as músicas na Kombi. E ele pode ter achado tudo uma merda. Ele deve odiar a Janis Joplin e toda essa galera. É possível, então né? É como se fosse o pagode pra ele, entendeu? É. Ele podia ser um fã de Julio Iglesias. Muito provavelmente não. Charles Aznavour, ele era do Canadá, afinal. Aí sim, aí eu acredito. Não é? Ele era alemão, ele devia gostar daqueles caras que ficam tocando de macacão verde. De tirolês? É, tirolês. Yodeling. Yolerei. Isso, tem nos filmes dos trolls. Eu vou continuar aqui. Ele falou que ele não entrou, né? Ele ficou na porta do festival procurando outra carona. Sua justificativa era de que ele estava muito apaixonado por Velma e com pressa pra chegar ao Colorado, além do fato de não ter interesse de ver os shows de Jimi Hendrix e Janis Joplin. Aí. Explicou, não tinha interesse. Que absurdo, olha isso. Se tiver Charles Aznavour... Tinha Joe Cocker, mano. O cara não perdeu só Jimi Hendrix e Janis Joplin. O cara perdeu o Joe Cocker. Perdeu. Uma das apresentações mais fodas dele. Após uma paciente espera de algumas horas, encontrou um hippie desapontado com a organização do evento e disposto a voltar pra sua casa. Isso é realmente... Isso foi realmente... Não é por seu gênero. A lama não tá gelada o suficiente. Caraca. Isso é um personagem de RPG, um hippie. Meu personagem é um hippie que tá descontente com a organização de Woodstock. Tem um RPG de roubo, de cultura beatnik? Podia ter, né? É, pode ter tudo, cara. Uma quest da Rota 66, o cara tem que ir pra Califórnia. Ó, maneiro. O cara vai de Nova York pra Califórnia, só de carona. Tem dinheiro no bolso. Eu voto nesse pro próximo RPG do Nerdcast. Olha aí, Rota 66. Se for esse, me chama. A gente faz ao vivo e você, quando for botar o chapeuzinho no chão, na parada de estrada pra tocar, você tem que tocar de verdade e as pessoas têm que doar de verdade na live. Olha aí. Porra, isso boa ideia. Boa ideia, hein? Não é uma ideia? E aí a gente usa esse dinheiro virtualmente pra você pegar o próximo condução, ônibus, ou o que seja. Boa ideia. Olha isso, uma ideia. Olha aí, PicPay. A gente sabe que vocês estão ouvindo. Ok, então ele encontrou o hippie, desapontado com a organização do evento e disposto a voltar para sua casa mais ao sul dos Estados Unidos. Daqui para frente, a história não ganha grandes reviravoltas ou grandes acontecimentos até a chegada de nosso protagonista ao Colorado. Foram apenas várias horas de caronas e de cochilos enquanto ele percorria os estados de Nova York, Pensilvânia, as Carolinas, Geórgia, Flórida... Flórida! Caraca. Alabama, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Nebraska e finalmente Colorado. Caraca, esse cara fez aquele traçado de desenho animado. Mais um pouco ele chegava na Moca. Tá ele lá na Moca ouvindo Charles Aznavour, encontro o Dave. Tamo junto. Acredito que ele tenha feito o caminho mais longo porque queria visitar as praias da Flórida antes de chegar às cálidas montanhas do Colorado. O cara queria visitar a praia e não queria ir no Woodstock, amigo. Olha aí os valores. O cara foi pra Jacksonville, ele queria ver o Monster Truck. É. Capítulo 5. Polícia para quem precisa de polícia. A música mesmo. Caraca, isso aqui é um podbook, Guga. Chama esse cara aí. Boa ideia, hein? Podia registrar esse nome. Nesse momento da narrativa, vale a pena explicar melhor como funcionava a relação de meu pai com Velma. Eles se comunicavam por carta há um bom tempo. No entanto, meu pai nunca enviava as cartas para o mesmo endereço do remetente das cartas que recebia. Sempre enviava para uma caixa postal no centro da cidade. O resultado disso, infelizmente, é justamente o esperado. Não. Ao chegar no endereço do remetente das cartas que recebera, encontrou nada mais, nada menos do que uma farmácia / açougue, cara, os anos 60. Na qual ninguém nunca tinha ouvido falar de Velma nenhuma, e ao ir aos correios da cidade perguntar sobre a caixa postal, foi-lhe dito que o tipo de informação que solicitara era confidencial e que não poderia saber quem era a dona ou dono da caixa. Ok. Ou seja, meu pai caiu no conto do gordo da internet que finge ser mulher apenas algumas décadas antes da internet. Ah, não, cara. Pen fake Paul, cara. Nossa, caraca! Cara. Ele foi catfished. Nossa, brother. Totalmente arrasado por não conseguir conhecer Velma e por ter perdido o Woodstock à toa, eu aposto. Ainda teve isso. A verdade não é que ele não conseguiu conhecer a Velma. A verdade é que ele teve noção que a Velma não existia. É, exatamente. É, a Velma era o Salsicha. Era o Salsicha. Ou pior, o Fred. Sim. Totalmente arrasado por não conseguir conhecer Velma e por ter perdido o Woodstock à toa, eu aposto, o jovem Heinz foi novamente para a beira da estrada para continuar sua viagem. Levantou seu polegar... Já pensou o cara? Falou assim, ah, vou voltar então, né? Para Montreal. atravessei o continente, agora eu volto. Foi novamente para a beira da estrada para continuar sua viagem. Levantou seu polegar e começou a esperar. Nisso, um carro da polícia encosta. Um policial pergunta quem é meu pai e o que ele está fazendo ali. Meu pai explica toda a situação e diz que só quer ir embora. E o policial, em um ato de babaquice e preconceito sem precedentes, vai até meu pai, dá voz de prisão, cara, caramba, cara, e o algema alegando que meu pai estava praticando o que se chama em inglês de loitering, ou no bom e velho português, vadiagem. Por causa disso, meu pai acabou preso por 5 dias, cara, isso é uma história muito de cowboy, né? Por causa disso, meu pai acabou preso por 5 dias no Colorado. Caraca. Nossa, cara. E olha que ele não foi Woodstock, ele falou, caraca, eu deixei Woodstock por isso. É. Pra não conhecer a Velma e ser preso. Por uma prisão no Colorado. Por vadiagem. Por vadiagem. Depois de chorar muito para o chefe de polícia, foi liberado sem mais problemas, mas com um aviso. Caso ele fosse visto pedindo carona novamente no estado, as consequências seriam muito mais sérias. Caraca, aí é Rambo. Nossa. O cara vai pra floresta, os policiais catando ele de helicóptero e tal, ele faz armadilhas. Por favor, conta essa história agora. Ia ser legal se de repente virasse Rambo. E toda essa história é um prólogo pro Rambo. Exatamente! Que é meu pai. Caraca! O meu pai se chama John Rambo. Ou melhor, meu pai é o Rambo brasileiro. Rambo brasileiro. Que bela lembrança. Nesse contexto, Heinz ficou com tanto medo que resolveu ir a pé até o estado do Utah. Caraca! Forrest Gump. Agora é Forrest Gump. Puta caraca, muito bom. O cara vai correndo. I felt like running. É, ele mais ou menos fez isso, né? Porque ele veio desde a Flórida até aqui. É, caraca. Cara, ele tem que ir pra Califórnia. É lá que termina essa viagem. É o único jeito. Mas não, o cara foi pro Utah. Então, Forrest Gump pra caralho. É. Correndo no meio do deserto, com um monte de gente atrás. Por favor, nos diga qual é o significado da vida. Ele foi pro Utah, onde, devido ao sistema federalista americano, outras regras e jurisprudências se aplicavam e onde deveria ser, ao menos em teoria, seguro para ele começar a pedir caronas novamente. Foram 10 dias de caminhada de onde ele estava até a fronteira estadual. Nesse percurso, ele dormiu nas estradas, o que por si só é muito mais vadiagem do que pedir carona. Caraca. E se alimentou com a ajuda de almas caridosas em suas paradas. Caraca, maluco. Nossa, cara. Do Utah, pegou carona para o norte, para Idaho e Washington. Depois foi para Vancouver, onde embarcou clandestinamente em um trem. Cara, isso foi muito cultura de andarilho, né? É, caraca. Onde embarcou clandestinamente em um trem que o levou até Montreal novamente, finalizando sua longa viagem que durou mais de um ano. Cara, que maneiro, né? Caraca, que história. Nossa, que história. Mas e aí? Eu tô me sentindo um playboy por ter bebido água enquanto eu li essa história. É, né? É, mas eu vou beber mais um pouco agora. A gente devia ter falado assim, agora a gente só vai comer quando ele comer. Cara, peraí, rapidão. Não. Onde que ele terminou a viagem? Em Montreal. Ele foi pra Vancouver e aí de lá pegou um trem até Montreal. Essa viagem foi uma merda. Por quê? Porque não aconteceu nada. Ele não conta nada de extraordinário na viagem. Ele só ficou se locomovendo. Ele só ficou andando mesmo. Ele não fez nada realmente maneiro. Quando ele chegou... pegou carona, viu o casal brigado, andou com um hippie chato, não foi em Woodstock, não achou a mulher que ele queria, foi preso, andou que nem um condenado pra voltar pro Canadá. É uma não teve grande... nada marcante em nenhum ano de viagem do maluco. É uma grande não história. Caraca! E é totalmente um novo conceito de bad trip. Porra, eu tô mal. Ele evitou todas as coisas legais que podiam ter acontecido. Exato, exatamente. Ele desviou de tudo que poderia ter sido maneiro nessa viagem. Inclusive ir do Colorado pra Califórnia. Ele falou, não, eu vou pro outro lado, vou pra Utah. Califórnia, mas, Utah, ó, vou pra onde? Utah. Mas ó, tem um epílogo aqui que ele descreveu como prólogo, mas eu acho que é um epílogo. É um epílogo. Eu vou ler o epílogo, mas eu só queria dizer, Dave, é como eu sempre te falo, cara. Viajar é se fuder. Porra, mas esse cara levou um nível inacreditável. Prólogo, que na verdade é um epílogo. Depois de voltar de viagem, meu pai virou comissário de bordo da Delta Airlines e viajou o mundo inteiro. Reencontrou sua irmã, olha aí. Aí. Caramba, pelo menos isso. Realmente aí. Uma coisa. Caralho, palmas. Encontrou a irmã. E viveu muito mais experiências malucas. Não, e viveu suas primeiras experiências malucas, porque aqui ele evitou todas. É, se bem que você parar pra pensar... Não, foi uma experiência maluca. É, você... Gente, eu vou sair, vou andar um ano e me fuder e já volto. Imagina que maluco seria isso. Já volto? É, foi bem igual o Forrest Gump. Vocês já leram o livro Rota 66, Pé na Estrada? Não. Já. É um livro clássico da cultura beatnik, né? É do Jack Kerouac? Jack Kerouac, é. As pessoas que são fãs e tal, eles falam que o jeito certo de ler esse livro é você só comer quando o personagem come. Caraca. Dentro dessa mesma viagem que narrei pra vocês, aconteceram muitas outras coisas, as quais não quis entrar em detalhes pra não estender muito o e-mail, mas em uma outra ocasião posso contá-las. Cara, Caraca, obrigado. Ele tirou a... Exato, eu não quero saber mais perrengues, porque não é possível que ele tenha omitido as partes maneiras da história. Exato. Eu acho que ele fez exatamente isso, olha só. Além dessas, posso contar da vez que meu pai dividiu um quarto com o Hitchcock. Cara, por que você não mandou essa história? Vai tomar no seu cu. Acredito. Vai tomar no cu. Ou da vez que ele se viu no meio de uma guerra civil no Sri Lanka. Ah, vai não. Não. Esse cara é otário, não é possível. Quando se apaixonou pela filha de um dono de minas de safira. Não, mas se apaixonar é o normal desse cara. É. Ou quando foi deportado do Japão por transar com a filha de um japonês influente. Caraca. Quer dizer, o pai dele tem várias histórias que são além do ordinário, mas ele trouxe a pior possível. É, cara, por quê? Por que você fez isso? E ele enganou o Rafael direitinho. Isso é um teaser. Ele quer desenvolver um negócio mais intenso. Eu quero saber da tia. Como é que tá? Como é que foi crescer? O pai dele realmente tem... A família dele tem histórias interessantes. E a pior possível. Eu tô muito indignado com essa história, cara. Eu acho, cara, que como punição, você devia fazer a mesma viagem do seu pai. E aí você manda pra gente contando que você fez a mesma viagem e nada aconteceu também. Exato. Bom, o pai dele transou com uma filha de japonês influente, mas essa história a gente não vai saber. Ou da vez que ele resolveu conhecer a Europa inteira com um Fusca. Essa foi logo depois da viagem pelos Estados Unidos. Todas as histórias parecem ser mais maneiras muito do que... legais, né? Todas, sem esses... Não, essa do Fusca talvez seja exatamente igual. Exato, né? Só que ele tá num Fusca. Só que ele não vai ser preso, porque ele não vai estar vadiando, e ele não vai ter que pegar carona até o Woodstock. Eu acho que nessa viagem que ele conheceu a Europa inteira num Fusca, ele passou na frente do primeiro festival de Montreux. Aí ele resolveu não entrar, porque ele queria conhecer uma pessoa. É, porque ele tinha que conhecer uma pessoa em Luxemburgo. Que não existia. Não, olha só, seria maneiro se ele fizesse essa viagem na Europa de Fusca e reencontrasse a irmã nessa viagem. Ó, é, talvez tenha sido nessa viagem. Tem uma parada do Muro de Berlim no meio da história. É mesmo. Não, mas a mulher tava na Alemanha Ocidental, tranquilo. É. Né? Entre aspas, mas tranquilo. É, mas aí até... Mas o cara é comissário pra de bordo. Pra chegar a Berlim Ocidental, ele tem que passar pela Alemanha Oriental. O cara é comissário Oriental. De bordo, ele pousava em Berlim. Não, mas ele tava de Fusca, porra. O Berlim Ocidental fica do lado de cá, não do lado de lá. Ele não tem que passar pela Alemanha Oriental. Não, Berlim ficava do lado Oriental. A Alemanha era dividida no meio. Mas eles ficaram do lado Ocidental. É. Ela então, falou. Mas pra ele chegar em Berlim de Fusca, ele tem que entrar na Alemanha Ocidental, passar na fronteira pra Alemanha Oriental, dirigir na Alemanha Oriental e aí entrar em Berlim Ocidental. É, eu acho que ele não fez isso. Talvez a irmã dele só morasse em Bonn e fosse isso mesmo. Provavelmente foi assim, chato assim. Foi, Ele tem 73 anos e é uma das pessoas mais fantásticas que conheci. Apesar de você não contar nada de fantástico que ele fez aqui. Que bom pra você. O que mais me incentivou a escrever esse e-mail pra vocês foi a possibilidade de fazer um pequeno tributo a ele e mostrar um pouco da minha gratidão por tudo que ele me fez. Foi um tributo porque, da mesma maneira que ele não entrou em Woodstock, você não entrou nas histórias legais. Exato. Exatamente. Essa foi sua homenagem. Ele escuta... Coitado do cara. Não, foi legal a história, mesmo assim. Ele escuta o GugaCast. Eu tenho que baixar e botar na caixa de som pra ele. Muito obrigado, senhor Heinz. Eu peço pra ele escrever o e-mail com a história dele. É. Estou muito ansioso pra ver a cara de surpresa dele quando perceber que uma parte de sua vida, mesmo que a parte menos interessante, está eternizada pra sempre em áudio. Muito obrigado pela paciência em ler essa história enorme. Adoro o trabalho de vocês, principalmente a voz do Caio. E logo mais vou fazer parte da bolha. Um abraço, Max Weiss. Cara, a gente tá brincando, obviamente. A história foi muito legal do seu pai. A gente gosta muito dele. Não. Mas manda as outras histórias. Manda as outras histórias, exato, porra. A gente quer as outras histórias. Pelo menos o do japonês. Pelo menos o do Hitchcock. Eu gostei da do Hitchcock e da que ele se apaixona pela filha de um dono das Minas Safira, porque eu acho que essa é a história do Indiana Jones. É, parece muito isso. Muito bom. E aí ele manda um link da foto dele com o pai dele em Montreal, onde ele mostrou todas essas coisas. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, você precisa recomendar ele pra mais pessoas. Você precisa dar 5 estrelas pra gente lá na Apple e dar follow pra gente no Spotify, mesmo que você não ouça por lá, porque são recomendações que ajudam demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias. Todas elas são lidas e a gente ainda guarda as histórias pra outros programas no futuro. Então, se a gente não leu a sua, não fica triste. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra, Alexandre Ottoni e Dave Pazos. Yay! Pauta Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão, edição do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse episódio e outros lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Vamos responder as perguntas no Instagram? Bora. Toda quinta-feira, eu convido as pessoas, na verdade, a me fazerem perguntas lá no Instagram, e é sempre muito legal. A gente recebe muitas perguntas, eu respondo a maioria por lá, mas eu guardo umas pra gente responder aqui com os nossos convidados, e hoje a gente tem convidados muito ilustres, que são o Dave e o Alexandre. E aí, eu vou escolher algumas dessas perguntas pra gente responder aqui. As pessoas me perguntam muito top 3, alguma coisa. Eu sou péssimo de top 3, porque eu fico... Eu odeio top 3. Eu odeio top. Eu fico tentando... Eu não consigo só falar as 3 coisas que vem na minha cabeça e foda-se. Eu fico realmente pensando nisso e aí fico horas lá parado e não consigo responder. Então eu vou mandar essa pergunta pra vocês. Qual é o top 3 sabonetes? Febo, Senador... Olha, eu sabia. Na verdade, não. Deixa eu reformular. Febo é um nome muito bom, né, cara? Não é Febo, né? Mas olha só, na verdade, em terceiro lugar, você tem o Senador. O nome é muito bom lugar. Também, né? A maior vitória da eu já da fiz, vida pro, do já David. Fiz jabá pro Sabonete Senador. Eu sei, eu tava lá. Publicidade pro Senador. Foi um momento de vitória, cara. Foi muito legal, foi mesmo. Mas você não sente que você tá esfregando um senador assim, no seu sovaco? Não. Tipo, não, imagina você esfregando a cabeça do Jader Barbalho, assim, no seu... Não, eu sinto que eu tenho um cheiro de senador. É um cheiro respeitável, porém idoso. E que dura 8 anos no seu corpo. Em segundo lugar, Febo. Febo é uma palavra maravilhosa. E Febo, eu tô falando daquele Febo que é a embalagem amarela e vermelha. Não tô falando das Sim. variações, não. Quero clássico. Classic. Ele tem um cheiro tipo de um Monza. Não é? Não é? Ele tem o cheiro do interior de um Monza Hatch 86, dourado. Muito bom. E em primeiro lugar, é um sabonete internacional, é o Magno by Latoja. Caraca, parabéns. Qual é a fragrância do Magno by Latoja? Cara, é o mesmo cheiro de idoso que esses todos têm, porque Sei. É a fragrância que eu gosto, cara. Sei. Homem idoso. Quero ter o cheiro de homem idoso. Um homem idoso cheiroso. Tem uma banda que eu nunca entendi o nome, que era Soul Asylum, que é o Asilo das Almas. E finalmente eu entendi que Soul Asylum deve ser esse sabonete. Deve ser esse cheiro, cara. Os caras tomam a banda com sabonete. É isso? Você acha que é do sabonete? Não, eu acho que esse sabonete é um asilo de almas. Tá, que eles fazem com almas. Eles Sim. prendem as almas dentro do sabonete. Exato, por isso que tem esse cheiro de velho. Eu não tenho um top 3 de sabonetes. Eu guardei essa pro Azaghal, porque eu sabia que ele teria um. Obrigado pela parte que me toca. Essa é pra todo mundo, hein? Você gosta de algum reality show já feito? Falem um reality show que vocês gostam. Largados e Pelados. Eu gosto dos stories do Cid. Pode ser considerado um reality show? Porra, pode. Eu gosto pra caramba também. Eu realmente gosto de acompanhar, cara. A vida do Cid é melhor do que qualquer reality show. É muito melhor, cara. É o jeito dele de se colocar como quem não entende nada que tá acontecendo. E sempre tá se perguntando as coisas. É muito bom. Aliás, o Cid, ele faz umas lives de 6 horas de duração, que é tipo ele vivendo a vida. É, isso. Chama IRL, né? In Real Life. É. Então, lives da vida real mesmo. Esse é um novo reality show, cara. E o Cid é realmente muito bom. Eu já assisti vários reality shows, cara, assim. Na primeira edição do Big Brother, eu assisti a primeira edição gringa do Survivor. E na época eu achei bem maneiro. Era legal mesmo. Depois eu vi o No Limite. Assisti o No Limite também. E achei maneiro também. Parece que vai voltar agora, inclusive. Era legal mesmo. Tem uns outros programas que eu não sei se podem ser considerados reality. Tipo esse Irmãos à Obra. É reality isso? É, o reality show, é. Ah, eu gosto desse. Eu gosto. Irmãos à Obra é legal. Eu gosto de Irmãos à Obra também. Esse eu assisto agora. Queer Eye é reality? É. Esse eu gosto pra caramba, Queer Eye. Eu gostava mais da outra versão, da versão clássica. Que era Queer Eye for the Straight Guy. É, eu achava mais legal que eles eram mais sarcásticos, assim, era mais engraçado. Esse é muito... Ele sempre tem, tipo, uma experiência religiosa no final, igual o Henrique Iglesias. Ó, eu gostava muito do Trato Feito. Trato Feito. Muito. Porque tem toda... conta a história dos objetos. Eu acho muito maneiro isso. Tem aquela negociação que é toda roteirizada, mas eu acho maneiro, apesar de saber que tudo é fake. Eu gosto das histórias dos objetos, é isso. Mas aí, tipo, eles iam inventando cada vez mais historinhas deles brigando entre si, sabe qual é? Aham. E aí eu achava, puta, eu não quero ver isso, eu quero ver só a negociação, gente. Sabe, aí eu fui largando. Eu gostava pra caralho de American Chopper. É, que era a mesma coisa, né? Era a mesma parada. Só que eles faziam realmente motos fodas. É, foda. Passou, encheu o saco pra mesmo sentido. É, porque era o filho querendo se provar e o pai gritando pra caralho. Na cara, né? Não sei. Tem até um meme, né? Que são os quadrinhos assim, a galera muda o que eles estão falando. É sempre muito legal. Uhum. Exato. Caminhoneiros do Gelo. Ah, caminhoneiros do Gelo. Era foda, era uma tensão do caralho. Esse é legal. E o do Siri? Você vai pescar o Sirizão? Pesca mortal. Pesca mortal. Bom também. Foda. Rafael, qual que você gosta, cara? Eu gostava de Cupom Mania. Em que a pessoa juntava cupons. Caraca, puta, é muito bom. Esse eu nunca vi. É muito bom. São uns malucos que colecionam cupom, toneladas de cupom. Aí a parada é eles irem no supermercado e zerar a compra. É. Fala assim, você custa $0. E a que custa, acaba pagando, faz uma compra de $400, aí enfia um cupom assim, tira da bolsa. Cupom sobre cupom? É sempre isso. Eles dão um jeito da compra custar nada. Eles pagam o mínimo e levam, tipo, um carrinho lotado de coisa. Só que assim, eles não podem escolher muito. Então eu vi uma vez uma pessoa que comprou 1000 Gatorades. Caraca, mano. E aí eles ficam falando assim, o que você vai fazer com 1000 Gatorades? Ah, a gente vai pôr no lanche das crianças, que é dublado, né? Nós vamos colocar no lanche das crianças, e se elas não tomarem, nós podemos usar para doações. E é isso. É tudo fake. Tudo é roteirizado, os caras não colecionam de verdade, a produção que chega... Mas é legal. Eu gosto de Pesadelo na Cozinha. Pesadelo na Cozinha é o do Jacquin, não é? É do Jacquin. É legal. Eu assisti aquele episódio lá do Pé de Fava, é realmente muito bom. Eu nunca vi, vou procurar aqui. Não, você não, porra, procura. Você nunca viu, cara. É um divisor de águas, é cara. É realmente muito você bom. Você é um... Como é que ele fala? Você é a vergonha da província! É maravilhoso, cara. O cara desligava o freezer 12 horas de noite e ligava 12 horas de dia, cara. É maravilhoso. É, eu vou assistir. É muito bom, cara. Eu vou assistir, porque eu gosto muito do Masterchef. Eu tenho problema de ver pessoas brigando, assim, adultos. Aí eu não gosto de ver, eu fico incomodado. Sabe o que é legal do Pesadelo na Cozinha? O Pesadelo na Cozinha é meio que um spin-off, não sei se é licenciado ou não, daquele Kitchen Nightmare que é do Gordon Ramsay. Chef Gordon. Do Gordon Ramsay, que a ideia é ele tentar consertar um restaurante que tá zoado, que tá prestes a falir, e aí ele fala, mete o dedo na cara, fala que tá tudo errado, joga as latas de... Isso aqui é molho de tomate latado, joga no lixo, faz aquele teatro dele, né? Uh-huh. E aí ele reforma o restaurante, é exatamente a mesma coisa. Só que o que acontece? No Kitchen Nightmare, pelo menos a minha percepção era que a ideia era... Vamos tentar fazer isso de verdade. Por mais que a produção ache um restaurante... Vamos tentar realmente consertar um restaurante. No Brasil, cara... Eu tenho certeza que a produção é assim... Galera, vamos buscar o restaurante mais filha da mãe que existe. Mais zoado. Mais pé de chinelo. E é... Tipo assim... É uma missão impossível. É uma missão impossível. A gente só quer a treta. E aí eles fizeram isso, cara. A versão do Brasil é muito mais roots, cara. É muito mais... Esse do Pé de Fava é maravilhoso por isso. Tipo assim, cara, não existe salvação pra esse restaurante. É só pra gente ver a loucura que é, entendeu? E é muito bom. É por isso que eu gosto. Me convenceu. Eu assisti porque eu gosto do Masterchef e eu gosto do Jacquin também. Masterchef é muito... Eu assisto o Masterchef do Brasil, que é muito melhor do que o Masterchef americano. Agora, esses outros... Eu não sei dos outros episódios do... O do Pé de Fava... Esse episódio específico do Pé de Fava é o que é realmente fantástico. Ele é o fantástico, é. Eu vou assistir. Tem um da hamburgueria lá de super-heróis de nerd que é maneiro também, que é uma treta do cacete. O cara liga a churrasqueira errado, aí vai fumaça na cozinha inteira, né? Começa a tossir em cima da comida. Mas assim, esse do Pé de Fava, ele é reality, mas assim, tá na cara que todos os clientes que estão no restaurante durante aquele momento são figurantes do SBT, porque você reconhece ele. Claro que é. Você reconhece de outros programas, sacou? Do Baú da Felicidade. Tem tipo enrolando, exato. Mas não importa, cara. O importa é que eles sabem criar uma história. Entendeu? Exato. Isso que é exato, maneiro. Tem um storytelling todo. Já que a gente tá falando de reality, eu vou lembrar aqui de novo da live, porque no final das contas, live é reality. Ah, olha aí. É, exatamente. Não se esqueça. 21h no YouTube do Jovem Nerd. Desde já, meu reality preferido. Aí sim. Foi legal que foi um final Nerdcast. Olha foi, aí, viu? Que é um final Thundercats. É, esse. Todo Thundercats tem um final Nerdcast. Parasol.